Semana Fica, podcast, episódio número 12. Hoje no podcast temos a presença de Thiago Jaquet. Olá, sejam bem-vindos. Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. E o João, da Pochete. E aí, galera, prazer estar aqui. Hoje no podcast vamos falar de Eldritch Moon, com os resultados do primeiro Star City Games Open, e também da especulação sobre booster com cartas marcadas. Vamos falar também de algumas mudanças na Wizards of the Coast, mudanças confirmadas e também mudanças que começam a ser reveladas pelos jogadores do Pro Tour em Sydney, que acontece daqui a 2 semanas. Também vamos falar da temporada de GPs. Eldritch Moon, no último fim de semana em Columbus, aconteceu o Star City Games Open, já com as cartas da nova edição sendo válidas. O formato era o formato padrão, standard. Tivemos uma presença maciça aí de Collected Company com a nova estrela de Lua Arcana, que é Spellqueller. João, seus comentários, já que você não estava nos últimos episódios sobre pré-release e spoiler falando de Spellqueller. Então, esse resultado era meio previsto, né? A carta é muito poderosa. Tava fácil de botar ela no Bunt Company, que já é o deck mais popular, já tem um tempo, né? Ele é uma criatura que tem flash, né? Então ele combina com a estratégia do Company de usar as spells no turno do oponente. E o fato dele poder anular a mágica, segurar a mágica por um tempo, é excelente justamente contra as remoções em massa, que seria o Lengish, a Cólera, Nobu. Então essa carta estava meio óbvia que ia entrar forte nesse deck, e esse deck já é dominante. Eu quero ver como que as outras cartas, a Liliana, né, o Dragão, a Nova Tamiyo, como é que essas outras cartas elas vão entrar nesses decks, porque o Spellqueller estava fácil, até saiu um W Spirits com ele. Eu quero ver como é que vão trabalhar os zumbis e os vampiros da edição que não deram as caras ainda. A gente comentou bastante sobre essas cartas aí que você mencionou e tinha uma expectativa muito grande, mas até agora a principal estrela é o Spellqueller. Já quer? Acho que a única coisa diferente que teve aí foi um bug control na final do Aliantraz. Provavelmente deve ser um ponto fora da curva, porque esse Alien Traz, ele sempre joga com decks assim. É um deck mais dele do que do metagame mesmo. Por enquanto a gente ainda não viu uma aparição completa do resto das cartas de Eldritch Moon, do resto das cartas boas, só mesmo do Spellqueller. As outras cartas boas, como Liliana, as criaturas com Emerge ainda não apareceram. Mas eu espero que logo, logo elas vão aparecer, vai ter o Pro Tour daqui a 2 semanas. E eu tenho certeza que essas cartas todas serão muito bem exploradas pelos profissionais. A Liliana já começou a dar as caras em um deck ou outro, mas ainda não teve nada muito diferentão. Um deck interessante que apareceu é o deck BW Anjos, que ele usa a Bruna, a Gisela, a Brizela. E ele usa também os Lanceiros de Thalia, que são uma criatura que busca uma criatura lendária, né, e põe na sua mão. É um tutor de criatura lendária. O deck foi bem, acho que fez top 16, eu acho. Fez um top 8. Top 8, então. Um deck desse tipo pode se tornar um staple do formato, né? Sim. Outra carta que me chamou a atenção foi o Espírito Incomum. O nome da carta é Nebelgast Herald, que ele tem flash e habilidade de virar criatura-alvo quando entra em jogo, e ele dá essa habilidade para todos os outros espíritos. Essa carta ela vai ser muito forte daqui para frente, porque o deck de espíritos vai jogar no tempo, né? E vai ser difícil atacar em cima desse deck. Todos os espíritos que o oponente fizer vão virar uma criatura. Então já teve um deck ou outro que já usaram 4 dessa criatura. E eu acho que também tem bastante futuro aí no deck de espíritos. Perfeito. E a história dos boosters com carta marcada, que dizem que já foi comprovado aí pelos lojistas e pelos jogadores. Como é que vocês explicam? O que está acontecendo exatamente? Porque parece que as míticas não flip, todas elas saem no booster que tem a foto da Liliana. Isso, na verdade, não foi confirmado ainda pela Wizards, não tem nenhuma nota oficial sobre o assunto, mas já tem os vídeos rolando na internet, né? Já o um alvoroço em relação a isso, que pelo menos nas boxes americanas, né, cada booster tem uma fotinha ilustrando a sua capa. Alguns têm o Sorin, alguns têm a Liliana, alguns têm o Lobisomem, né? Acontece que os jogadores vão abrir os boosters e eles repararam que as míticas, elas geralmente saem no booster da Liliana, que tem a foto da Liliana estampando a capa do booster. E aí teve gente na internet fazendo um vídeo abrindo a box inteira e mostra que todas as míticas estavam exatamente no booster da Liliana. A princípio, isso só está acontecendo no, na impressão americana. E a gente está aguardando agora, né, para ver se vai ter alguma notícia oficial sobre o assunto. Tem alguma coisa que os jogadores ou os lojistas possam fazer com essa informação para se beneficiar? Alguma coisa que desequilibraria a economia do Magic? Isso é muito prejudicial, porque muitas pessoas vão dar o um golpe, literalmente. Elas vão comprar uma box, vão abrir os boosters que vêm as míticas, que são os mais valiosos, né? Que é o que interessa, na verdade, e vão tentar trocar, ou vender, ou passar os outros boosters, né? Para quem não, algum desavisado que não sabe o que está acontecendo. Isso já ocorreu algumas vezes, que eram boxes mapeadas, né? Antigamente as boxes não eram randomizadas do jeito que elas são hoje. E aí a pessoa que abria muitas boxes, ela conseguia identificar os padrões e com isso eles conseguiam mapear onde estavam dentro da box as cartas caras. E aí o cara tirava as cartas caras, obviamente, e vendia o resto. Né? Isso é muito ruim para o cliente e é muito ruim para o lojista, que depois se descobre que isso pode acontecer, vai criar uma enorme desconfiança entre as pessoas, né, que estão comprando. Né? E isso vai refletir na venda, né? Ninguém quer ser passado para trás. Mas com certeza vai ter muito malandro aí abrindo o booster bom e deixando o booster ruim para venda. Por exemplo, se eu compro uma box online e chega para mim uma box onde eu tenho menos boosters que são com a imagem da Liliana em comparação com as outras imagens, eu tenho alguma prerrogativa para reclamar com o lojista de alguma maneira ou pedir uma explicação? Então, o importante, se você for comprar uma box fechada, né, lacrada, ela vem embalada e tudo mais, e de preferência de uma fonte confiável, porque dificilmente você, grandes lojistas, o pessoal, a sua loja de confiança que você já compra lá, dificilmente o cara vai querer enganar o próprio cliente. Isso é ruim até para o lojista, né? Tanto que alguns lojistas que estão vendendo booster lá nos Estados Unidos, eles criaram uma solução meio bizarra. Eles estão vendendo os boosters de cabeça para baixo, embaralhado, para ninguém pode ver qual é a capa do booster, justamente para evitar esse tipo de transtorno, né? Então, a recomendação é você comprar de uma fonte confiável e de preferência box lacrada. Se você for comprar um booster americano, né? Aí, rapaz, a recomendação, nem sei qual é não, mas acho que ideal comprar a box inteira mesmo. O que é complicado porque mesmo nessa tentativa de realeatorizar os boosters, a pessoa que souber disso e acabar comprando um booster que não é um dos principais, que não é um dos que teoricamente estão marcados, ela pode se sentir lesada e ao mesmo tempo não vai ter muito o que fazer, né? Imagina que eu pego um booster de cabeça para baixo e pego um que eu sei que não vai ter nenhuma mítica. Mas aí o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para o lojista me mostrar qual que era a pool da onde eu tirei aquele booster? É muito complicado, né? Acho que É complicado. é o E tipo da quebra a coisa que a relação de confiança. Wizards deveria impedir e o controle de qualidade deles deveria impedir que acontecesse de qualquer maneira, né? Pois é, você tem uma impressão e a colocação das cartas nas boxes, ela não é totalmente aleatória. Eles colocam de um jeito para que uma box não tenha míticas repetidas, raras repetidas, né? A não ser que seja foil. Então, quando você vai fazer esse controle, pô, o cara tem cinco imagens. Ele colocar as cartas mais caras que não são aleatórias dentro da mesma imagem é um erro gravíssimo de controle de qualidade. Mais uma para a corda da Wizard, né? Pois é, mais uma para o Cauê. Um abraço para o Cauêzão. A gente tem que fazer um especial Cauêzão com todas as cagadas da Wizard. Pois é, vai ser longo. Esse aí vai ser longo. Não sei se a galera tá afim de assistir Senhor dos Anéis versão podcast, mas ok. A lição, como sempre, Wizards, preste atenção nesse tipo de coisa antes de chegar ao público, né? Porque é impressionante que tenha que ser o consumidor para descobrir esse tipo de ineficiência, né? Falando em Wizards, vamos falar de algumas mudanças que estão sendo trazidas à tona essa semana. Para quem costuma seguir o pessoal da Wizards no Twitter, principalmente o Mark Rosewater, a Helene Bergeau, o Aaron Forsythe e etc. e tal, essa semana aconteceu em um momento, o Mark Rosewater tinha publicado um tweet e ele acabou apagando o tweet dele e publicando de novo com uma hashtag que era WOTC Staff, WOTC, que é Wizards of the Coast Staff. Uma das outras pessoas do time de Magic da Wizards, o Trick Jarrett, que era até um cara que fazia um podcast independente antes deles trabalhar na Wizards, ele publicou que agora era diretriz da empresa que todos os funcionários, quando tweetassem a respeito de Magic, deveriam usar alguma hashtag que indicasse que eles são associados à Wizards. Isso, pelo anúncio, era uma tentativa da Wizards de aumentar a transparência em relação a o que é dito sobre o Magic, para que as pessoas entendam que não é alguém sem nenhum interesse por trás falando sobre Magic, mas sim um funcionário da Wizards que tem todos os motivos para querer que o Magic seja bem sucedido como negócio. Qual que é a percepção de vocês sobre essa necessidade dos caras, sempre que publicarem alguma coisa sobre Magic, se identificarem e colocarem um selo nas publicações de que é um funcionário da Wizards falando? Isso deve ser mais fácil para a própria empresa traquear o que os seus funcionários estão falando do jogo. Como a gente já está nesse mundo de seguir pessoas do Magic, já sabe quem são as pessoas, a gente não tem tanto problema. Mas eu imagino que para quem esteja começando no Magic, identificar quem está falando coisas oficiais do jogo, quem está realmente ligado e quem é só um especulador, quem é um lançador de boatos e tal. Para a empresa acompanhar o que é publicado pelos funcionários é complicado, porque qualquer um pode usar a hashtag, né? Agora, para o fã, para o jogador, para o lojista, para a pessoa que acompanha o Magic, faz alguma diferença, na opinião de vocês, ter essa, entre aspas, transparência que a Wizard está buscando? Para mim, não faz muita diferença, porque eu já conheço, basicamente, eu já sei quem são todos os funcionários da Wizard, então quando eu vejo um tweet de um deles, eu já sei que é oficial. Mas, como o Jaqueline falou, para quem está começando agora, deve ser melhor assim, porque aí a pessoa pode realmente saber quando que o tweet é oficial e quando não é. Falando em conhecer todos os funcionários da Wizards, me lembrei agora de que tinha uma vaga no ano passado de Community Manager de Magic para o Brasil. Vocês sabem se alguém do circuito de Magic, algum jogador ou juiz conhecido, lojista, foi contratado para essa vaga? Quem foi contratado foi a Caroline Moraes. Ela começou há pouco tempo a fazer vídeos e fazer conteúdo. Não sei quem é, mas é interessante. E ela jogava Magic, ela participava do circuito de PTQ, etc e tal? Eu nunca vi. Não sei se o Fadinho e o João, que estão mais por dentro disso que eu ultimamente, viam. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa menina. Eu também nunca vi. A informação que eu tenho é que ela é bióloga. Eu tô vendo aqui que ela tá no Twitter como Community Manager da Wizards, @CarolGSMoraes. Vou dar uma olhada para ver o que significa esse trabalho de Community Manager para o Magic no Brasil. Mas enfim, foi uma tangente que apareceu aqui, já que a gente estava falando de funcionários da Wizards. Enfim. Assim, ela tem feito boas coisas. Tem, fez até um vídeo com o Obama e o Roricks abrindo um booster e falando sobre picks que eles fariam e tal. Fez uns vídeos com os juízes perguntando algumas coisas. O Access Magic, ela estava fazendo a apresentação do vídeo em português. Assim, ela tá aparecendo, né? Tipo, Bacana. Eu particularmente acho que é mais a Wizards tentando se proteger de uma certa forma contra um certo cinismo da comunidade de que os funcionários da Wizards podem estar sendo extremamente otimistas quando falam sobre Magic e algumas pessoas olham e pensam que é alguém relevante na comunidade, mas sem saber que é uma pessoa profissionalmente associada ao Wizards. Mas é meio que para separar o que poderia parecer propaganda gratuita, tendo essa galera mais visível da Wizards falando bem do Magic. Mas enfim, não sei se muda muita coisa para muita gente. Em relação às outras mudanças, o que começou a aparecer no Twitter de alguns pro players, alguns jogadores profissionais, é que no próximo Pro Tour, já em Sydney, algumas coisas vão funcionar de uma maneira diferente. Por exemplo, as listas de decks precisarão ser mandadas com alguma antecedência e não entregues no primeiro dia do torneio. E também que o emparceiramento será anonimizado, ou seja, você, ao ver qual é a mesa que você vai jogar, você terá algum tipo de codificação que te leva para a mesa correta, porém você não sabe quem é o seu oponente até você sentar à mesa. Fadinha, você que estava discutindo isso quando a gente estava se reunindo fora do ar, o que que você acha dessas mudanças e tem mais alguma coisa além disso que está pintando que pode ser diferente a partir do próximo Pro Tour? Quanto às decklists, não muda muita coisa. O que muda mais é que agora não dá mais para as pessoas fazerem mudanças de última hora no, no, na manhã do torneio. Mas o que realmente não faz muita diferença, assim. Quando você loca um deck, você praticamente já sabe tudo que você vai jogar. Mas a outra mudança faz uma diferença enorme. Porque um dos aspectos que mais afetavam o desempenho de algumas dessas super equipes no Pro Tour era o scouting. Eles pagam alguém para ficar analisando, para ficar vendo o que os outros jogadores do torneio estão jogando. Essa pessoa, ela tem um caderno, ou então no próprio celular. Eles têm um spreadsheet, uma planilha de Excel que tem o nome e deck de todo mundo. É isso, tem um spreadsheet no Excel onde eles vão lá, veem que deck que a pessoa está jogando, e aí todos os jogadores da equipe têm acesso àquela spreadsheet. Então, quando ele vai lá ver contra quem está jogando no emparceiramento, ele já sabe mais ou menos do que aquela pessoa está jogando. Então, isso afeta como você mulliga a sua mão, o que você faz no primeiro turno, se você estiver na play, por exemplo. E que agora isso não vai ser mais possível, quer dizer, não vai ser mais possível, entre aspas, não será mais possível com tanta facilidade, né? E vai deixar o que vai deixar o jogo um pouco mais como ele deveria ser, um pouco mais como ele é nos GPs e nos torneios locais, em que você senta contra um oponente desconhecido e não sabe do que ele está jogando. Na verdade, eu acho que não vai adiantar muito, porque a atitude de sentar na mesa com alguém aleatório, ela vai deixar você na surpresa se você sentar. A partir do momento que você sentar na mesa, se for por exemplo, esses scouts, eles fazem com os grandes times. Por exemplo, o time do Channel Fireball está jogando com deck verde, branco, com isso, aquilo. Então a pessoa já sabe no entry round que o time do Channel Fireball vai estar jogando com aquilo, né? E se ela pegar alguém desse time, ela já vai saber mais ou menos do que o cara tá. Mas o que acontecia antes é o seguinte: a pessoa via com quem ela estava, com quem ela iria jogar, e no caminho até a mesa, ela acessava essa lista e via as informações daquela pessoa. Então, eu acho que vai dar uma reduzida, mas nem tanto, porque as informações vão estar lá, entendeu? Sim, é por isso que eu falei entre aspas, porque de qualquer maneira, mesmo que você não saiba contra quem você está jogando, contra quem você vai jogar na hora de ver o pairing, o nome do seu oponente tem que estar no pairing em algum lugar para ele ver. Então, basicamente, a informação para o seu oponente estar lá que ele vai jogar em tal mesa e a informação para você estar lá que você vai jogar em tal mesa. Então, não é possível que seja tão difícil assim de juntar as duas coisas e saber contra quem você está jogando. É, só vão dar uma minimizada nesse procedimento, né? Não tem como, não tem como eliminar totalmente. Agora, quanto ao lance de você escrever a sua lista na quinta-feira, eu espero muito que isso seja usado para melhorar a transmissão como um programa de entretenimento, para melhorar a transmissão do Pro Tour. Assim, sei lá, você já tem, nas primeiras rodadas, você já tem um metagame breakdown, pelo menos do day one, antes de começar as rodadas do Constructed, né? Tipo, se isso for usado para o espetáculo, isso aí vai ser muito bom. Se essa informação não vazar de quinta até sexta. É uma grande responsabilidade que a Wizard está assumindo de proteger essa informação de quinta até o dia que o torneio começa, porque a gente já sabe o que aconteceu no passado com spoilers e vazamentos que foram feitos para a comunidade, que eu acho que tem muito menos impacto do que vazar um deck de Pro Tour, por exemplo. Então, a Wizards vai ter que lidar com isso com muita seriedade, vai ter que tratar como uma informação estritamente confidencial. Mas, ao mesmo tempo, o que o Jaqueline falou faz sentido. Se a equipe de transmissão tem acesso aos decks antes do torneio, a qualidade da informação, a qualidade da cobertura tem tudo para ser mais alto se eles souberem tirar proveito dessa informação e desse tempo para reagir ao metagame do torneio antes mesmo desse metagame ser colocado em prática. Mas isso vai ser só no Pro Tour que vai acontecer, né? Os GPs não vão entrar. Sim, com esse tipo só no Pro Tour. Então, possivelmente, como a Wizard está querendo focar a sua transmissão no Pro Tour mesmo, deve ser isso, tomara que seja mesmo. Falando no Pro Tour, daqui a 2 semanas a gente tem o Pro Tour de Eldritch Moon em Sydney e em preparação em aquecimento até o Pro Tour, a gente vai ter 3 GPs no formato limitado no próximo fim de semana. Tá? Todos são selados já com o Eldritch Moon em Estocolmo, na Suécia, Montreal, no Canadá, e em Sydney mesmo, na Austrália, a mesma cidade sede do Pro Tour. Tá? A gente não tem muito o que especular sobre esses torneios em si, já que esse formato é, de uma certa forma, um mistério e um formato que a gente não sabe qual vai ser a relevância dele depois dessa temporada, mas já é um certo aquecimento, principalmente os top 8s, quando a gente fala de draft, para o Pro Tour da outra semana. É um grande aquecimento, especialmente para os jogadores do Pro Tour, né? Provavelmente o melhor, o mais disputado desses GPs seja de Sydney, porque a maioria das pessoas que vão jogar o Pro Tour vai estar lá e vão estar todas tentando ir para o Day 2 para poder pôr em prática todas as ideias de draft num ambiente mais real. Essa semana, um dos GPs, o GP Sydney, vai ter cobertura ao vivo pelo Twitch. Algo que agora, aparentemente, é raro, né? Então, provavelmente, a Wizard já vai estar testando o seu equipamento para transmissão do Pro Tour e já vai montar tudo lá, com uma semana de antecedência, para descobrir o que está errado e consertar antes da hora mais importante, que é o Pro Tour mesmo, né? Perfeito, faz todo sentido e esperemos que realmente funcione esse negócio de streaming, porque eu fico até um pouco cético quando eu ouço falar de streaming em GP. Chegando ao final aí de mais um episódio, nosso 12º episódio. Para quem não sabe, o Manafix Podcast é um oferecimento da loja Manafix, que está presente nas internets, na Liga Magic e também no site manafix.net e na loja física em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. João da Pochete, como as pessoas fazem para encontrar a loja Manafix? Bom, galera, faz o seguinte, no centro de Friburgo, na rua 7 de setembro, número 31, sobre a loja, está a Manafix Games, que é uma loja física de card games, jogos tabuleiro e muitas outras coisas interessantes. Passe lá, confira. E online, Jaqueline, onde as pessoas encontram o material do Manafix? É www.manafix.net, no Twitter e no Instagram, @manafix. No nosso canal do Twitch, a gente está tentando cada vez mais fazer coisas para vocês. É www.twitch.tv/manafixlive. Maravilha. Se a Wizards não faz streaming, o Manafix faz. Inclusive, até hoje a gente está tendo bons feedbacks da transmissão do WMCQ, que ficou nível internacional. Vocês também podem seguir o Jaqueline em @_Jaqueline. Eu sou @O_Tomás no Twitter. E acho que é isso, né, galera? E a página de atleta do Fadinha, Leonardo de Castro. Fadinha. Leonardo de Castro, o Fadinha, página de atleta no Facebook. É só procurar Leonardo de Castro, Fadinha, que você encontra. É isso aí. Rumo a termos também uma página de atleta / figura pública do João da Pochete, um dia. Então, esse fim de semana, torcida aí do Manafix pelo Obama no GP de Sydney e no outro fim de semana no Pro Tour, mas a gente vai fazer alguma prévia no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Obrigado por assistir. Até mais. Valeu, galera. Um abração. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.